acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a terra. Livro de Joel, capítulo 2, verso 28. Uma nova geração de adorador tá se levantando, irmão, que crê nessa promessa, que acredita verdadeiramente no avivamento. Aleluia. Entrego meu coração, Jesus, derrama em mim a tua unção. Como a corça anseia pela água, como um passarinho preso anseia sair da jaula. Anseio tua presença, anseio em mim um coração de adorador. Mais do que palavras, mais que uma canção, mais que emoção, eu quero que minha vida seja refletida a verdadeira adoração. Deposito em ti minha esperança, meu Jesus. Yeah.